compensando distorção espaço-temporal. Compensadores Heisenberger em 78%. Frequências de saudações abertas, enviando mensagem de boas-vindas para todos os idiomas conhecidos. Barulando! You got an heard mail. Muito bem, vamos agora a mais uma leitura de e-mails e comentários dos episódios do Paranerdia do mês de abril. E antes da gente começar com essa leitura, eu quero dar um aviso para vocês. A partir de agora, no mês de maio de 2021, vão haver 2 Paranerdias por mês. Isso mesmo, dobramos a meta. Olha só que coisa louca. A partir de agora, teremos os episódios do Paranerdia, que também pode ser HunterCast, pode ser Nerd Maratonista, pode ser um monte de atrações diferentes. Um no dia 10 e outro no dia 20 de cada mês. E aí, no dia 30, teremos a leitura de e-mails e comentários, que é o Parolando. Então, dia 10 para a Nerdia, dia 20 para a Nerdia ou outra atração qualquer. E aí, no dia 30, o Parolando dos e-mails e dos comentários do mês seguinte. Ok? Então, já que temos isso tudo comentado, vamos agora aos e-mails e comentários do episódio 164 de Minha Vida de Gamer 2. A galera gostou bastante desse episódio. É claro que tivemos uma das nossas maravilhosas vídeo-respostas do meu queridíssimo Elias Passo Tenório. Então, se você quiser saber a opinião do Elias a respeito da Minha Vida de Gamer, por favor, passem aqui no episódio e cliquem no link da vídeo-resposta do Elias. Recebemos também um e-mail gigante do meu querido amigo Rafael Dourado do Sapo Brothers. Ele diz o seguinte: grande Nerdmaster, parabéns pelo episódio de Minha Vida de Gamer Parte 2. Fico imaginando aqueles que se autodenominam gamers e que se levam a sério se rasgando de raiva ao ouvir num podcast sobre videogames os participantes falando de joguinho de celular. É mais joguinho de celular, não é videogame, não? Não, deixa pra lá. De minha parte, o que lembro de que mais joguei foi a fase dos consoles. Passou pra mim lá com o Super Nintendo, que só tive na época do PlayStation 1 e Nintendo 64. Embora tenha jogado bastante na casa de amigos, eu tinha o Master System. Eu não entendi muito bem o sentido dessa frase, mas tudo bem. Foram os joguinhos em Flash. Ah, ele jogou muitos joguinhos em Flash. Que coisa, né? Um cara que é especializado em fazer animação em Flash jogava muitos joguinhos de Flash. Ó, obrigado, Capitão Óbvio. Eu mesmo produzi alguns que, se não fosse a internet ter banido o conteúdo, estariam no ar até hoje. Uai, isso não quer dizer nada. Disponibiliza pra gente os arquivos que a gente usa no computador, Rafael. E dadas as minhas restrições técnicas na área de programação, com muitas aspas, fases necessárias aqui, emulei com os Sapo Brothers os jogos Keystone Capers, Pitfall e Frogger, do saudoso Atari. Agora é sério, Rafael, eu quero cópia desses arquivos. Eu quero muito a cópia desses arquivos. Que eu também tive, ainda mais na infância, inclusive jogava mesmo na época que o Master System e o Nintendinho que já tinham chegado ao mercado brasileiro. Quer dizer, ele teve o Atari na época do Master, é, tá ok. Eu sempre fui meio defasado nas gerações do console, junte-se ao clube. Considerando que o jogo atualmente é o Xbox 360, mas só joguinho divertidinho, tipo Castle Crashers e Toy Story 3. Porra, Castle Crasher é muito maneiro, cara. Eu adoro Castle Crasher. E às vezes Mortal Kombat, mas isso é porque meu filho que pede. Aham, tá, Rafael, tá. Você joga Mortal Kombat só porque teu filho pede, né? Aham, tá bom. Me engana que eu gosto, tá. Já no celular, com saudades do jogo da cobrinha. Verdade, cara. Eu tinha que ter falado do jogo da cobrinha. Descobri um tal Worm.is, que o princípio é a mesma coisa, só que atualizada. Ah, é aquele jogo tipo Agário, é tipo Agário, é isso aí. As aspas no descobri é porque, na verdade, quem instalou foi o Henrique, meu filho já citado, né? Será que na parte 3 dessa série de episódios estaremos falando de games instalados via chip direto na nossa retina biônica do futuro? Sei lá, né? Talvez jogos em realidade virtual, acho que é um negócio mais plausível do que essa loucura que você fez aqui, Rafael. Mas muito obrigado, Rafael Dourado, pelo seu e-mail gigante, agradeço muito e espero pelo próximo. E agora vamos aos comentários. A primeira que nos fez o comentário no episódio 164 foi a dona Joaninha Trecker, que participou do episódio, mas ela lembrou depois. Então, só para constar, acabei lembrando o nome do meu primeiro MMORPG. É o Prison Tale. O jogo ainda está ativo e tem um visual muito bonito. Então pronto, esse era o MMORPG que a dona Joaninha Trek, dona Ana Lúcia Littier, falou no episódio, só que ela tinha esquecido o nome. É o Prison Tale. Muito bem. Outro que nos fez um comentário foi o Sr. Sandro Cruz. Ele diz o seguinte pra gente: fala, Nerdmaster! Que episódio bacana, eu queria complementar meu comentário sobre ganhar dinheiro no jogo. Sim, aquela bosta que eles dão é para que possamos nos virar dentro da saga. Tem uma história no PUBG, onde eu tinha por volta de 300 mil de moedinhas e eles lançaram uma roupa de macacão da Fórmula 1. Fui comprar a roupa e tinha as opções de usar por 7 dias por 3 mil moedinhas, 30 dias por 10 mil moedinhas e a opção de comprar permanentemente por 30 mil moedinhas. Como eu tinha 10 vezes esse valor, né, que ele tinha 300 mil moedinhas, fui comprar permanentemente, já que a roupa era bem legal. Quando cliquei, disseram que eu não podia comprar porque não era VIP 6. Fui ver como chegar no tal nível e descobri que precisa pagar uma assinatura de R$80 mensais para ser membro do VIP 6. Pensei comigo, eu pago R$85 de internet que serve para o jogo e muitas outras coisas. Continuo sendo VIP 2 devido às pontuações obtidas e não tenho o macacão do Fórmula 1. Infelizmente, as produtoras gritam por dinheiro o jogo inteiro, enquanto tiver kawais da vida para anunciar. Eu não sei o que é esse quais. Quais, não sei o que é quais. É que o QWAIs. O que é um QWAI, filho? Quai. Ele não sabe quai? Também. É, quai. Ah, é tipo. Você sabe TikTok? Ah. Então, é tipo isso, só que é literalmente uma cópia dessa plataforma. Ah, obrigado, filho, viu? Então é uma cópia do TikTok. Beleza, eu não sabia dessa. Teremos que fazer a dancinha enquanto espera o jogo. Ah, tá! É aquela porcaria daquela propaganda. Passinho, passinho, pra lá, pra cá. Ah, que porra, tá bom, não sabia que era isso. Então, concordo com o Matheus que tem alguns jogos que parecem cassino quando cobram por rodadas extras e roletas que podem não te dar nada. Lembro que essas paradas de gastar pra liberar coisa começou na época do Dreamcast, não necessariamente com ele. Por volta de 97 e 98, onde o videogame acessava a internet e você conseguia comprar coisas para o jogo. Mas mesmo com essa facilidade, era possível ganhar os itens na raça, com centenas de horas de jogatina e muitos desafios. Hoje, grande parte dos itens são exclusivos para compra, infelizmente. Mas beleza, vamos se divertindo no modo free e ouvindo o Paranerd aqui é de graça. Yeah! Um abraço para todos. Um abraço para você também, Sandrão. E o último que nos fez um comentário foi o Sr. Paixão. Ele nos diz o seguinte: lembro que o primeiro game que eu viciei foi um de navinha, que eu jogava na casa do meu vizinho. Ia tanto lá que ele deve ter enjoado da minha cara. É, deve ser. Outro muito bom também era o Decapeta. Porra, Decapeta que é muito legal. Mas o que eu sou viciado desde que eu descobri foi City of Heroes. Recomendo. Eu tenho o Decap Attack no meu Mega Drive portátil. Cara, é tão divertido. Eu adoro o Decap Attack. Pois bem, esses foram os comentários e os e-mails. Vamos agora então aos abraços e beijos para meus queridos mecenas. Primeiramente, um beijo na bochecha de Madame Dona Ana Carolina Martins, na outra bochecha de Madame Dona Ana Lúcia Letier, um beijo na testa do seu Arthur Boni, um abraço apertado do meu querido Daniel Rossi, escritor internacional, um aperto de mão caloroso para o senhor Diego Ferreira Veríssimo, um querido a visualização e um like para o senhor Elias Passos Tenório, nosso vídeo respondedor. Um abraço apertado para o senhor Emílio da Costa Baissu, só todos esses virtuais, porque não podemos abraçar no momento. Um abraço também para o meu querido J. Santos, o Lico de Esquentar Buraco. Um abraço também para Léo Oliveira, do Fermata Podcasts. Mais um abraço apertado para o senhor Lucas Freitas. Também para o senhor Luciano Dias. Um abraço e um aperto de mão na bunda para o meu querido Paulo Roberto Libardi. Um aperto de mão caloroso para o senhor Rodrigo Moquepon. Um abraço para o senhor Sandro Cruz. Um abraço também para o ex-governador do estado do Rio de Janeiro, só que não, Sérgio Cabral. Um beijo na bochecha de Madame Dona Suelen Nastri. Um abraço para o senhor Tiago Teixeira. E um cheiro no pescoço e um abraço apertado para o senhor Valdir Fumene Júnior. Muito bem, então abraços dados e beijos dados também. Fiquem com essa por aqui, meus queridos ouvintes, e nos vemos no próximo dia 30 com o próximo Parolano. Até mais!